Thank you. Força 31171 no ponto 10, sim, informação eco, pronto, cópia, autorização, Guarulhos. Bom dia, confirma o horário do plano. 31171 se equivocou, é um 49 o horário do aeroporto. Tomara mais adiante, obrigado. Tremia 251, para Guarulhos, autorizado via Upper Zulu no 0 até Taubaté, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva direita após, da El Leda Motiva. Transponder 5477, controle 120.8. Confirma nível. 360. Correto, 6251, chama pronto, portão 5. funcionando. Confirme. Portão 5 autorizado, chama táxi. Senhora, para o táxi. Confirmando 142. Confirmo 142. Livre táxi até o ponto de espera da pista 10, Pátio 1 Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste na 012. Bom dia, Xanel 6251, no ponto espera. Xanel 6251, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento calmo. Alinha e decola, 6251. 7, essa identificação, desse mantém 2.000 pés, altímetro em Salvador, 902, chegada bom. 2.000 pés, 902, tá bom, tá, para a temperatura. Autorizando, proa da posição, pelo. Obrigado. 308, obrigado, boa semana. Obrigado. Autorizado, a proa da posição, pelo. Ah, certo, repetindo a posição, proa, né? Então, certo, autorizado, pelo. Via 6251, contato com a Dan da Colégio, subir mantém o nível de voo 360, posso cruzar 2.000 pés, oi Leda. Sou Vitor Romeu, na escuta. Bom dia, solicitação de reboque do pátio 3 para a posição número 5 do Rio. Ok, está autorizado até a saída do pátio 3. Quando estiver na série do Pátio 3, você me chama na frequência 121.1. Tô decidindo, chamando 121. Já chegou a nossa autorização para Guarulhos? Afirmo, pronto, roda. Afirmo, autorizando o Pátio 1, pronto. Para Guarulhos, autorizado via Peslo 10 até Taubaté, nível 320. Decolagem da pista no zero, curva à direita, da Leda Motiva. Aciona no transponder 5506, controle 120, decimal 8. Seria possível coordenação nível de voo 340, por exemplo, aciona? Afirmo, só um instante. Boa noite. No nível 340 autorizado. Três anos 71, me escuta. Nível 71, falou. Afirmo, nível 340 foi autorizado, contingência em máquina de tráfego. 340 foi autorizado para Guarulhos, a rota do plano, upper do Luno, zero, é Taubaté. Circulando na capa de segundo, zero, com curva direita, da Leda Mótiva. 5501, transponder 208, saída. Correto, chama pronto, portão 10. Portará a capa do plano. Informador, avião Alfa Vitor Romeu. Alfa Vitor Romeu, autorizado até o gate 5, chama o término do reboque. É 251, chama o centro Recife em 251, alterna 3325. 251-3325, obrigado, boa semana, né, 4.000 inteiro por 3597. Afirmo. Obrigado. Bom dia para todos. Eco no chat de Belém, sexo rei para 1-0, chame estabilizado no localizador. Tem, estou oferecendo uma site de Belém, né? Só é, pode estar vendo. Estabilizou o dado 3597. 3597, compartilhou com o CNS, estima salvadoriano no 8, 2495. 3895, o dado 3597. Torre Salvador, tá? 3517 Nacional, Baixada Salvador. Tá 3517, bom dia, tráfego avistado, cheque freio pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Autorizado pouso 10, tá? 3517, Baixada Salvador. TAN 3517 no solo 54, livre à direita, solo no 211. 211, TAN 3517. Alô, Salvador, TAN 3517. 3517, Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, TAN 3517. TAN 3517, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4.